Policial Segurança Legal, episódio 200, gravado em 20 de maio de 2019. Chegamos aos 200. Neste episódio, vamos fazer comentários gerais sobre os últimos 100 episódios do Segurança Legal, com a participação de Fábio Solini. Segurança Legal, com Guilherme Goulart e Vinícius Serafim. Um oferecimento, Brown Pipe Consultoria. Sejam todos muito bem-vindos, estamos de volta com o Segurança Legal, o seu podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Eu sou o Guilherme Goulart e aqui comigo está Vinícius Serafim. Tudo bem, Vinícius? Como vai? Olá, Guilherme. Olá aos nossos ouvintes. E também conosco aqui está o nosso amigo Fábio Assolini. E aí, Fábio, como vai? Olá, olá, ouvintes. Olá, Guilherme e Vinícius. É um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Sempre lembrando que para nós é fundamental a participação de todos por meio de perguntas, críticas e sugestões de temas. Para isso, vocês já sabem, estamos no Twitter, no @segurançalegal, no e-mail podcast@segurançalegal.com, facebook.com/segurançalegal, youtube.segurançalegal.com e também no iTunes. Ah, e também no Spotify, se você quiser nos ouvir por lá. Basta procurar por Segurança Legal lá no Spotify. Não se esqueça também que nós temos a nossa campanha de financiamento coletivo lá no apoia.se/segurançalegal. Então, se você quiser colaborar com o projeto Segurança Legal e quiser que ele chegue no episódio 400, hein, pessoal? Quem sabe? Vai. Não, vai chegar. É aquela história. Tu pensava em chegar no 200? Não. Tá louco, você tava longe pra caramba. Nossa, quando a gente fez o primeiro, eu, olha, nem tinha em mente esse horizonte aí. Mas, então, para chegarmos no 400, nos visite lá no apoia.se/segurançalegal, escolha a sua modalidade de apoio que melhor cabe aí no seu orçamento e também acompanhe algumas das recompensas que nós damos, entre elas, Vinícius, as canecas, né? Isso, que hoje aí temos o sorteio das canecas, que já foi realizado, tivemos, você já sorteio, sabe, isso, né? Então, quem foram os dois, um agraciado e uma agraciada das duas, das canecas do Segurança Legal no episódio de hoje? Só lembrando que as canecas são sorteadas entre os apoiadores do Segurança Legal, que estão em dia e que fizeram pelo menos uma contribuição. E as canecas deste episódio vão para o Eric Fruc. Parabéns, Eric, que já recebeu os adesivos num outro lote que a gente andou enviando aí. E a Karina Suzuki. Parabéns, Karina. As canecas chegarão em breve e espero que inteiras até vocês. Não tivemos nenhum episódio dos Correios quebrarem as canecas. Por enquanto não, mas já de retornar já aconteceu. É verdade. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pelo apoio. Parabéns aí pelas canecas. Assolini, então conseguimos chegar no duocentésimo episódio do Segurança Legal, hein? Pois é, senhores, 200 episódios. Ó, mas olha, o que mais me surpreendeu ao pensarmos na pauta desse programa especial, onde a gente vai falar dos bastidores do nosso programa, me surpreendeu que há 100 episódios atrás, a edição número 100, nós gravamos há 3 anos, em abril de 2016, portanto há mais de 3 anos. Nessa edição, porque eu imagino que do episódio número 100 para cá nós ganhamos novos ouvintes, e isso é muito bom. Então, acho que essa edição redonda é um momento bacana para nós compartilharmos com os nossos ouvintes, fazermos um balanço de como está o programa até aqui, responder dúvidas, porque é muito comum os nossos ouvintes comentarem: olha, como é que vocês fazem para ter essa qualidade de som tão boa? Ou como é que vocês fazem as questões de edição, que software vocês usam? São perguntas que a gente recebe sempre, né? Então eu acho legal a gente compartilhar isso com os nossos ouvintes, os novos que chegaram até aqui desde o episódio 100, e também os nossos ouvintes da velha guarda que vem lá desde o começo, ouvindo a gente do episódio número 1, que olha só, nosso episódio número 1 foi gravado em 13 de abril de 2012, portanto, há mais de 7 anos, né? Então, caramba, são muitas horas de gravação. E aí eu já queria começar com a primeira pergunta do nosso apoiador, o Fábio Savella, meu xará, ele pergunta, ele enviou a seguinte pergunta: como surgiu há 200 episódios atrás a ideia de fazer um podcast e não um blog ou um YouTube, como hoje está na moda, né? É, inclusive, eu tenho um colega de profissão que ele é YouTuber, ele faz um canal onde ele entrevista as pessoas, tem temas técnicos, então está na moda. Por que um podcast e não um blog ou um YouTube? É que, na verdade, a história do início desse podcast, ela começa antes do Segurança Legal. Antes do primeiro episódio do Segurança Legal. Nos conte! O primeiro episódio do Segurança Legal. Tinha... A primeira empresa que eu tive de segurança, que prestava consultoria em segurança da informação, ela continua existindo, mas eu não sou mais sócio dela. Desde 2011, ó, tem a ver ali a data, tá tudo meio próximo. Essa primeira empresa que eu criei, a gente começou uma certa época, a gente começou a gravar o que a gente chamou de Netcast. E nós compramos, na época, microfones, equipamentos e tudo mais. E a gente gravou um episódio. Uau! Do Netcast, que a gente chama de Netcast de segurança, eu não lembro agora qual era o nome, eu não tenho mais nada referente àquela época, mas era um Netcast, alguma coisa lá voltada à segurança da informação, especificamente segurança da informação. E aí eu e o André Pérez, que era meu sócio na época, a gente gravou esse primeiro episódio, só que essa iniciativa acabou engolida ali pelo trabalho. A gente teve que começar a correr contra as coisas e acabou ficando. Que é o grande risco do segurança legal. Sim. Porque o nosso trabalho vai pegando e a gente não tem como viver no podcast, obviamente, né? Então, acaba o podcast ficando em segundo plano em certos momentos e realmente a coisa complica um pouco. Bom, então essa iniciativa parou. Morreu nesse primeiro episódio e ficou lá. Em 2011, final de 2011, eu decidi, então, sair de Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre até então. Eu decidi sair de Porto Alegre e vir morar em 3 de Maio. Por razões que envolvem a família da minha esposa e tudo mais, a gente escolheu 3 de Maio e não uma outra cidade, tá? E eu poderia trabalhar via internet e tal, então eu decidi por essa mudança, até para ter filhos e outras coisas mais que a gente queria fazer. E aí nesse processo ali em 2012, que foi onde a gente começou a gravar, eu conversando com o Guilherme, que é meu padrinho de casamento, diga-se de passagem, trabalhava nessa empresa também, nessa primeira empresa que eu tive, mas ele era meu padrinho de casamento, a gente tinha outro relacionamento então, além pessoal, da, né? Pessoal, né? Além da questão profissional. E aí cara, eu tô a fim de gravar, tinha tempo, eu tava a fim de gravar de novo e a gente começou a conversar sobre a possibilidade de gravar o podcast e gravamos o primeiro episódio sobre consultas integradas, lembra, Guilherme? Sobre aquela confusão lá do sistema consultas integradas que a gente tem aqui no estado, aqui no Rio Grande do Sul, que permite as consultas de ficha policial, se tem arma, se tem endereço, não sei o que, etc, blá, blá, blá. Que é um sistema para segurança pública, né? E à época tava acontecendo uns vazamentos, uns acessos indevidos, umas coisas assim. E aí saiu o primeiro episódio. E na época também... porque não um blog, né? Eu tinha um blog... Aliás, ele tá no ar ainda, eu acabei mudando algumas coisas, coloquei no site direitodatecnologia.com. Mas eu tinha também o Direito da Tecnologia, deixa eu ver como é que tá, .blogspot.com, que era era um blogzinho que eu comecei há muito tempo atrás. Deixa eu ver a primeira postagem aqui, mas eu acho que eu comecei... Nossa, não vou achar aqui, deixa eu ver postagens mais antigas. Mas eu comecei há bastante tempo atrás... E eu ia alimentando, enfim, ele até fez um sucesso na época, assim, não tinha muitos blogs e tal. E tanto que, Vinícius, não sei se tu lembra disso, mas a primeira casa do Segurança Legal foi o meu blog. A gente não tinha site, então a gente ia postando lá no blog do Direito da Tecnologia os primeiros episódios. E aí depois de alguns episódios a gente criou o blog do Segurança Legal, não era um site, né? E aí depois desse site do blog a gente começou a sentir necessidade de especializar um pouco mais. Inclusive, o meu amigo, que também é podcaster, o Juliano Madalena, que tem o podcast Reexame Necessário, que falou para mim, por que vocês não mudam para um WordPress e tal? E aí foi quando a gente criou o site novo, e aí já ajuda com o feed também, porque antes a gente fazia o feed manualmente, era bem chato de fazer e tal, né? Então, mais ou menos, além disso que o Vinícius falou, o caminho foi mais ou menos esse. O YouTube, a gente tem algumas iniciativas, acho que tem outras perguntas ali adiante sobre isso, né, Fábio? Sim. Mas basicamente, o início foi isso, como o Vinícius falou mesmo. E é bom lembrar, Guilherme, que a gente iniciou, a gente gravava... A qualidade do áudio não era muito boa, aquela história toda, né? Sim, sim. A gente tava bem travadão, assim, pro início, né? A gente não estava tão despachado para gravar como a gente está hoje. E a gente teve um salto lá. Agora, eu não lembro em que episódio foi, cara. Mas teve um ouvinte nosso, eu não lembro o nome dele, a gente devia ter recuperado isso. Uhum. Que nos mandou um e-mail com uma série de dicas. Lembra disso? Lembro. Ele nos mandou um e-mail com uma série de sugestões de melhoria e tal. Uhum. E aí, de uma hora para outra, a gente pegou aquele e-mail dele, a gente leu até, a gente citou ele, agradeceu ele e tudo mais. A gente fez uma virada ali. Que a gente melhorou bastante a qualidade do formato, né? Uhum. Do Segurança Legal, com base nessas sugestões e críticas que esse nosso ouvinte nos mandou um longo e-mail cheio de itenzinhos. Eu me lembro o nome dele, é o Samuel Serzósimo. Ah, foi o Samuel, cara, olha só. Foi então, ele que... Ele sim foi bem importante naquele momento lá, porque ele levantou uma série de coisas lá pra nós. Sim, contribuição valiosa pro programa, né? Aham, bastante. Sim. Outra pergunta do Fábio, essa pergunta é bem interessante. Eu, como pesquisador de segurança, já tive esses problemas, mas o Fábio quer saber se os senhores já sofreram alguma tentativa de intimidação para retirar algum conteúdo, alguma parte de áudio do ar de algum programa, porque alguém não estava contente por isso. Eu já sofri problemas assim, ao escrever um blog técnico, por exemplo, sobre alguma ameaça, você acaba citando o nome de um banco e o banco não gosta, pede para tirar, enfim. Os senhores já sofreram algo similar? Sabe, Fábio, que a gente gravou lá no episódio... Assim, ameaça eu acho que não, né, Vinícius? De sermos ameaçados, assim, até porque... A gente sempre toma muito cuidado com... Eu diria chilling effect, sim. Eu acho que o mais próximo que a gente... Não foi uma ameaça, assim, foi... Eu acho que duas... Bem longe de ameaça, na realidade, mas... Quando a gente gravou sobre vamos levar a certificação digital a sério, que nós comentamos sobre um caso de uma certificadora que... estava emitindo certificados de uma forma completamente errada, enfim. Uhum. E aí tinha algumas falhas lá no processo da AR. Então a gente gravou sobre isso. E o pessoal do ITI ouviu o episódio e nos mandou uma mensagem pedindo esclarecimentos. A gente poderia fornecer mais informações sobre aquele caso porque a gente não falou o nome da autoridade. E a gente forneceu e eles iniciaram um processo... interno lá no ITI para enfim, corrigir os problemas. Que a gente nem sabe onde foi parar, né? A gente até entrou em contato com eles depois, mas não soube. E a empresa ficou sabendo do episódio, mesmo que a gente não dissesse o nome, ela ficou sabendo e como a gente conhece pessoas do meio, a gente descobriu que isso causou um rebuliço muito grande dentro da empresa. Eles queriam saber exatamente como tinha acontecido, quem que tinha vazado, entre aspas, aquela informação. Não foi um vazamento, foi uma constatação, né? E isso foi bem interessante, assim, porque foi um efeito bem forte do episódio no mundo prático. E até onde a gente sabe, até hoje o pessoal tá achando que a gente tá mancomunado com uma outra pessoa pra fazer essa coisa e tal. Não teve nada a ver, foi uma coisa que... E a gente ficou sabendo de uma pessoa que foi fazer a emissão de um certificado, nos relatou o problema e assim, opa, peraí, né? Aí a gente resolveu gravar sobre isso porque a gente tava vendo. Até porque até hoje a gente tem o certificado A1 aí que tá. Que a gente vê, cara, empresa que desenvolve software de emissão de nota fiscal eletrônica, a gente vê esses A1 circulando por e-mail com senha. Sim. Tem esses A1 em pastas compartilhadas na internet com a senha junto, assim. Isso aí tem de a rodo, como a gente diz, assim. Tu passa um rodo, tu pega um junto um monte. Mas eu ia dizer, assim, Guilherme, complementando essa resposta, a gente nunca teve nenhuma ameaça direta, Mas chilling effect, sim. Por exemplo, quando a gente ouve os podcasts gringos, vamos dizer assim, né? Uhum. Estrangeiros. Sim. Eles citam o nome das empresas, não estão nem aí. Exato. E aqui no Brasil, como a gente numa cultura um pouco complicada nesse sentido... Exato. A gente evita de citar o nome. Tanto que a gente já fez episódios aí, teve um episódio que nós gravamos sobre um incidente bancário, nós não citamos o nome do banco. Exato. Exatamente pelo processo do chilling effect. Sim. Teve também um outro que foi o seguro contra haters lá no 167, uhum. Que a gente fez uma crítica, enfim, àquela situação, e o pessoal do segurador ouviu e me ligou. Eu nem sei como é que eles conseguiram meu telefone, eu tô tentando lembrar agora, mas eles conseguiram meu telefone, me ligaram, uhum. e acho que pegaram pelo site da Brown Pipe, eu acho, não lembro. Mas foi bem tranquilo, né? Os caras foi ligaram, super, não, foi super tranquilo, ligou um cara lá pra me dar uma série de explicações e tal, e pra dar esclarecimento sobre o que era, que tinha saído do ar e não sei o que e tal. E aí eu até comentei, olha, mas se vocês quiserem, a gente deixa os microfones abertos pra vocês virem. A gente grava um episódio, né, sobre isso, com a resposta de vocês. Com a resposta de vocês e tal. Mas eles não quiseram e tal, mas foram muito gentis em explicar tudo, foram bem cuidadosos, né? Mas eu acho que esse tipo de questão é mais comum contigo, né, Soline? Sim. Nessa área, assim... Exatamente, às vezes no trabalho de investigação e publicação a gente recebe ameaças tanto do cybercriminoso, já eu tive vários códigos maliciosos e mensagens escritas direcionadas para mim, e às vezes também uhum. é o fogo amigo, né, porque você publica uma pesquisa, alguma coisa, e alguma empresa de segurança ou algum colega da área não gosta ou pede para não mostrar ou não comentar tal informação. Enfim, são coisas um pouco melindrosas da área que a gente tem que aprender a conviver. E isso eu aprendi desde o começo. Claro, são coisas que acabam ocorrendo no mundo da segurança da informação. Senhores, outra dúvida comum que a gente recebe dos nossos ouvintes é as métricas de audiência, né? Quantas pessoas escutam e baixam o nosso programa? A gente sabe que o podcast tem uma cauda longa, né? Mas quais assuntos geram mais comentários? E se esses assuntos que têm uma repercussão maior, se isso influencia na decisão de escolha das próximas pautas? A gente tem sim algumas métricas... das plataformas que a gente utiliza, né? E isso é meio complicado com o podcast, porque não há um único medidor de audiência, porque nós temos pessoas que vêm do feed, sim. temos pessoas que ouvem pelo site, e agora, Vinícius, temos também o pessoal do Spotify, né? Exatamente. Que começa cada vez mais a crescer. Então a gente tem o Analytics do site, as métricas da nossa ferramenta de feed, e o do Spotify, né? Basicamente, fazendo um apanhado desde o episódio 100 de abril de 2016, levando em consideração que a gente mudou o site em setembro de 2016, então de 2012 a 2016 a gente perdeu as estatísticas. Uhum. Então, desde 2016, no site a gente teve 126.828 visualizações, isso já deve ter aumentado, né? Uhum. A gente tirou esses dados semana passada. Que não é, se for levar em consideração grandes podcasts, por exemplo, como o Jovem Nerd, né? Sim. Não, aí é covardia. É covardia, porque o Jovem Nerd, a depender do episódio, eles têm 1 milhão e pouco em um episódio apenas, né? Uhum, sim. Mas sim, na medida do possível, o Analytics, isso pro site, ele nos dá informações interessantes, por exemplo, sobre a idade, né? De 18 a 24 anos, 15,42% dos ouvintes. Uhum. A nossa maior fatia de ouvintes por idade é dos 25 ao 34, aos 34, ou seja, 49% dos nossos ouvintes é de 25 a 34 anos, o que mostra... O Spotify corrobora aí a tua... Exatamente, isso que é interessante, né? Porque no Spotify é quase exatamente o mesmo número, 50% isso, acho que dá, né, Vinícius? Dá 41% de 28 a 34, que ele considera de 28 a 34. Uhum. Isso. É 41% ali. Ou seja, são mais jovens do que todos nós, mas assim, são ouvintes jovens, o que mostra mais ou menos qual é a pessoa que atua nesse mercado, né? Uhum. Depois mulheres de 35 a 44, 24%, e aí os outros acima aí, tem 8, 9% aí de, acima de 45, né? Uhum. É, uma coisa que é interessante e que mostra também um pouco a face desse mercado da segurança e do direito da TI, 81%, 52% são homens e 18,48% são mulheres. É, e essa é uma coisa que a gente tenta, né, e quer melhorar isso, que é trazer mais mulheres para esse mundo, trazer mais mulheres para falar no podcast, né? Até o Vinícius participou de um episódio do Pode Programar, né, Vinícius? Das meninas lá do Pode Programar, que foi bem interessante, né? A gente até tem algumas ideias de trazer elas aqui também e tal. É, essa questão do sexo aqui no Spotify, que o Spotify segmenta mais, né? Uhum. E coloca aqui feminino de 13%, quem se identifica como sexo feminino, né? 13%. 86% masculino. Menos de 1% não especificado. Uhum. E 0% não binário. Ok. Que ele tem uma coluninha aqui para não binário e uma coluninha para não especificado. Então, 1% não especificado e aí 13%, feminino 13%, masculino 86%. Uhum. É, reflete bem aí a nossa. O que a gente percebe, né? E uma das pautas que a gente tá já guardada há bastante tempo, né, Vinícius? Que é tentar falar sobre diversidade e preconceito nesse mundo de TI e tal. E a gente tá com uma pauta mais ou menos montada, assim, para tentar falar sobre esse tema, porque é algo forte. A gente já viu alguns depoimentos de mulheres, assim, dizendo que seria um mercado, assim, com um pouco de preconceito, né? Então a gente tem interesse em trazer esse lado também até para melhorar isso, né? Ou dar um início numa discussão sobre isso. E pegando a outra parte da pergunta ali que o Fábio leu, com relação a se isso de alguma maneira determina, de alguma maneira influencia a escolha dos próximos temas, né? E sendo bem franco, a gente vai escolher, a gente não escolhe com base o que deu mais audiência, né? A gente vai pegando os temas que se encaixam mais facilmente pra gente conseguir estudar naquela semana. Sim. Ou, de acordo com uma coisa que tá andando, assim, a gente não chega a olhar assim, tal episódio deu muita audiência, então nós vamos fazer de novo um episódio sobre tal coisa. Uhum, né? Uhum. Sim. Nesse sentido, não. A gente não se preocupa nesse sentido. Uhum. Senhores, e quais são os episódios mais ouvidos do episódio 100 pra cá? Eu sei que nós temos as nossas métricas de audiência. Quais são os episódios que mais chamaram a atenção? Como eu falei há pouco, a cauda longa do podcast. Então, no lançamento você tem um número grande de downloads que depois ele segue por um tempo. Mas do episódio 100 pra cá, quais foram os mais baixados? A gente pegou os 10 mais ouvidos aqui, né? E quando a gente pegou, até chamou a atenção o primeiro mais ouvido com 6.065 ouvintes, foi o 133, Fundamentos da Segurança da Informação, que foi um episódio bem despretensioso da nossa parte, né, Vinícius? Uhum. A gente pensou em, vamos falar aqui sobre algumas questões mais gerais, mais técnicas, assim, que não são tão chamativas a atenção, né? Não chamam tanta atenção, e a impressão que a gente tem, tentando imaginar o porquê que ele é o mais ouvido, talvez pelo pessoal da academia mesmo, né? Estudantes, enfim, pessoal que quer saber um pouco mais, eu imagino que seja essa a fonte, né? Uhum. As pessoas ouvindo realmente como instrução mesmo, né? Sim. Em segundo lugar, o 146, a segurança da urna eletrônica nas eleições de 2018, com 5.704. com a participação do Diego Aranha, e isso é interessante, sempre que o Diego Aranha vem, ele chama bastante atenção, claro, é um cara bem importante aí na área de segurança, né? Sim. O terceiro, o 138, 10 considerações sobre firewalls, com 5.590, que também é um episódio mais, assim, instrutivo, né, no sentido de até de aplicação prática. Uhum. Depois, o 147, quebrando senhas, com 5.548, o 125 WannaCry com 5.231, o Que os Olhos Não Veem com 5.206, esse também, né, Vinícius? O título talvez não. Eu gosto desse título, mas ele não diz exatamente o que é o episódio, né? Que é sobre a importância de entender o TCP/IP. Sim. E aí, por isso, o que os olhos não veem, né? Qual é o papel do TCP/IP na segurança e tal. Talvez o título não tenha sido melhor, a gente poderia ter usado esse título com outra coisa, mas. Mas enfim, é um bom título. Mas é um bom título. É um bom título, sim, talvez é um bom não para esse tema. Mas não, enfim. Não é tão chamativo, né? Mas a gente já percebeu também que o título é muito importante, assim. Às vezes, quando a gente percebe que o título é bom, ele alavanca o episódio. Então, isso é uma questão boa de se pensar, né? Por fim, Cambridge Analytica com 5.197. O Segredo dos Supermercados com 4.968. Release the Crack com 4.930. E, por último, o 137 sobre drones, 4.919 Lá no Spotify, como é recente na saída para o Spotify, sim, né? A gente tem, assim, os top, o maior audiência, o Engenharia Reversa. O pessoal pegar os 5 primeiros e com 297. Os 10 argumentos solitários suas redes sociais, que também é recente, com 271. Oi, DNS Hijack. 236, Introdução Blockchain com 216, e o quinto aqui é o Cascatas Informacionais. Sim. Ah, sim. É, esses são os mais ouvidos ali no Spotify, que a gente está há pouquíssimo tempo. Sim, sim. E por falar no Spotify, que é uma plataforma que eu acredito que vai crescendo bastante nessa área, onde os nossos ouvintes ouvem? Quais plataformas? A gente sabe que o podcast está intimamente ligado ao mundo móvel, né? Até ele cresceu e teve esse alcance pela popularização dos smartphones, mas quais são as plataformas onde o pessoal costuma nos ouvir? A gente tem 73% é por aplicações móveis, aplicativos mobile. Sim. Né? 18% é pelo navegador. Ah. Olha. E aí, o Guilherme comenta, quer comentar, Guilherme? Tu botou um comentário teu ali, toca a ficha ali. Que é a questão do o podcast, ele é uma mídia ainda para poucos, eu creio. Sim. Né? Fora da nossa bolha, não sei se tu percebe isso também, Solina. Às vezes a gente, claro, é que a gente está no mundo da tecnologia, né? Então, as pessoas tendem a saber o que é um podcast, mas a grande maioria das pessoas acho que não ouve, não escuta, não acompanha, né? Uma mídia para poucos ainda, não sei se tu concorda. Sim, sim, é uma mídia bastante segmentada. É muito comum você comentar com as pessoas assim, podcast, o que é isso? Né? Muita gente não conhece, existem vários esforços aí de tornar a mídia mais popular. Eu acho que cresceu muito, imagine que eu ouço podcast desde 2006 e naquela época sim, era super nicho. Hoje sim, você já consegue falar, mas ainda existem pessoas que não sabem do que é ou do que se trata, e eu acho que nós ainda somos ainda mais especializados, porque a gente trata de um tema específico então você não alcança um grande público, né? Ainda assim, a mídia nos encanta a todos nós, porque você consegue ter acesso a assuntos, a tópicos muito específicos, e você consegue se aprofundar nessa área, o que em outras mídias isso antigamente era mais difícil, mas hoje você tem essa possibilidade de ter acesso a esse tipo de mídia e se aprofundar nos temas que você quiser. Você tem podcasts sobre diversos temas e, claro, segurança da informação é um deles. Então, nós gostamos muito da mídia, por isso estamos aqui, mas ainda é verdade, ele ainda alcança poucos. E a gente percebe que ela é nova pela própria atuação, vamos dizer assim, da mídia tradicional, né? Sim. Dentro dessa parte das grandes empresas de mídia tradicional dentro do podcast. Que a gente vê, por exemplo, eu escuto como podcast, né, que eu, no meu agregador aqui, eu escuto, por exemplo, algumas coisas de economia da CBN. Sim. Em que eles separam, por exemplo, as intervenções lá da Miriam Leitão, tem lá os áudios, né, como se fossem episódios, né? Sim. Deles. A Globo News tem o Globo News Painel, que é um programa bem legal. Sim. E se tem, eles também estão disponibilizando num formato, vamos dizer, de áudio para te ouvir no podcast. Eu não sabia disso. Sim, sim. Globo News Painel, pode procurar que tu vai achar. Aí tem a Band News também, a Band News FM. Ela também tem uma... Sim. Um feedzinho lá de podcast. Então, tu vê o pessoal começando essas... O My News, aquele canal que os caras iniciaram novo no YouTube, né? Uma nova empresa de mídia, de notícias, que eles estão no YouTube com mais força. Eles também têm podcast. E a gente vê o próprio Foro de Teresina. Sim. Até teve aí uma maratona, isso, da revista Piauí. Teve a maratona de podcasts aí que eles fizeram há pouco tempo atrás, e tem para quem quiser assistir no YouTube. Uhum. Bem legal, eles comentando que eles iniciaram assim, sem nenhuma pretensão, e se assustaram quando viram como a coisa deu certo. Sim. Então, aos poucos, né, essa geração que está mais acostumada com tecnologia tá migrando, tá buscando esse outro tipo de conteúdo que vai além do mero entretenimento. Uhum, sim. Uhum. E aí, uma coisa mais profissional, Que é o Jovem Nerd, né? Que é o Jovem Nerd, que exatamente. Não é puro entretenimento, ele tem também um aspecto meio cultural. Não, tem informação, tem assim, né? Mas ele é mais entretenimento. Sim. E a gente começa a ver essa demanda aí em outros segmentos, né? Como a gente... Esse número acho que reflete bem, né? 73% por aplicações mobile. Sim. Ainda, para as pessoas que não sacam muito de tecnologia, é difícil para elas instalar um aplicativo, pegar o feed... Sabe, às vezes quando eu explico para a pessoa o que é um podcast, mais tarde lá no final eu vou falar sobre um dos podcasts um outro podcast que eu atuo também, uhum. E aí que são de pessoas que não são de TI, e aí quando eu digo para elas como ouvir, explico assim, eu já saco na hora que elas não vão instalar um agregador no... Então é difícil a questão de ouvir. Sim. Talvez por isso o Spotify venha a popularizar um pouco os podcasts, porque as pessoas que ouvem música têm o Spotify e conseguem por meio dele chegar ao podcast. Sim. Embora eu tenha reservas com o uso do Spotify, porque a gente está concentrando o áudio numa única empresa, que é um serviço pago, que a gente está monetizando ele sem receber nada em troca. Eu acho que não é tão democrático assim quanto o feed. O feed não, você não precisa assinar nada, né? Coloca o feed, não precisa dar informação nenhuma, a não ser as informações anônimas lá de quem, quantos escutam e tal. Spotify não, Spotify já vai saber o que você ouve, as suas preferências e tal. E uma coisa interessante, eu só vou levantar a ponta, não vamos discutir isso. Agora senão vai acabar com o episódio, tá? Uma coisa que me preocupa muito, assim... Me espanta de ver... É o pessoal... assim, meio que querer que eu uberizar tudo. Não sei se existe esse verbo. Existe, claro. Querer uberizar tudo. Como é que eu ganho dinheiro com as coisas que os outros estão fazendo... Servindo apenas de intermediário, sem produzir nada. Sim. Tá? E a gente está vendo tentativas nesse sentido em vários aspectos e me parece que vai acabar acontecendo isso de uma maneira mais forte também com o podcast, que é um pouco do que o Spotify está fazendo. Sim, claro. Sim, e por falar em Spotify e monetização, isso, vamos falar um pouco sobre a nossa campanha dos nossos apoiadores. Nós tomamos essa decisão de abrir aos apoiadores, os nossos ouvintes que gostam da iniciativa, gostam do programa, para nos apoiarem financeiramente. Eu gostaria que os senhores detalhassem um pouco mais como foi ver as pessoas abraçando a campanha. Essa também foi a dúvida do Hamilton Justino, como é que vocês viram as pessoas abraçando, dando apoio ao programa? Qual foi a sensação de vocês? Sabe que quando a gente decidiu, algumas pessoas, até alguns ouvintes, quem sabe abram uma campanha de financiamento coletivo e tal. E a gente já via, o próprio Fábio também chegou, vocês já pensaram, né? Sim. Quem sabe a gente faz uma campanha, a gente ficou pensando. Eu confesso que eu era bem cético no início, porque eu acompanhava alguns podcasts que tinham essas campanhas e quando eu olhava lá o número de apoiadores não era tão grande, assim, né? Eu pensei, acho que comparado com a audiência que eles têm, né? A audiência deles, a nossa é muito menor. Uhum. Eles tinham pouco apoio. Exatamente. Né? Comparado com... Exatamente. Esse é um dado que me chama atenção, assim, porque por se tratar de um tema bem, como a Soline falou, de nicho, né? Sim. Uma questão bem especializada que atrai a atenção de poucas pessoas, Eu acho que nós temos, me surpreendeu e cada vez me surpreende mais o número de apoiadores. Hoje a gente tem 92 apoiadores ativos e eu não, quando eu vi aquilo crescendo, eu não acreditava. O número crescendo, eu não acreditava. Uhum. Eu realmente, assim, o que me deixa muito feliz, não só pela questão do valor, que obviamente agrega e nos reforça a iniciativa, uhum, né? Porque tem dinheiro entrando. E isso também é bom, mas me sensibiliza o número de pessoas que nos apoia, uhum, e são apoiadores fiéis, e isso sempre me sensibilizou, assim. Não sei se, acho que com o Vinícius também é a mesma coisa, né, Vinícius? Sim, no sentido da gente ver, poxa, a gente tem menos apoiadores que... muito menos apoiadores, né, do que vários outros podcasts com bem mais audiência que o nosso. E, no entanto, proporcionalmente, vamos dizer assim, os nossos ouvintes nos apoiam mais. Sim. É. Então a gente, independente de valor, a gente tava mais no sentido de o cara se preocupar em ir lá e fazer um cadastro no Apoia-se e começar a colaborar com R$5 lá, que, uhum, né, ou mais lá com o podcast. Então isso é bem legal, assim, nos dá um incentivo que vai além, como o Guilherme colocou, além da simples questão financeira. Claro. Né? Uhum. A pessoa se preocupar em fazer isso é muito legal. Sim, e o Ederson Nunes perguntou como é administrar o grupo de apoiadores. Nós temos o nosso grupo lá no Telegram, para os ouvintes que não sabem, onde a gente interage com os nossos apoiadores. E eu digo, o grupo é excelente, do mais alto nível, as conversas são muito boas, a gente troca notícias, mas como é essa interação com os nossos apoiadores? A interação, ela é muito boa, e eu sempre que posso comento isso aqui, né, que a gente tem muita sorte, e isso eu acho que é sorte mesmo, assim, de ter um grupo tão qualificado nos apoiando, né, como a Solini falou, de altíssimo nível, não tem... Sim. Hater, não tem bobagem, não tem... né, a gente consegue manter o grupo, assim, num alto nível, mantendo os próprios assuntos que a gente se propõe a tratar ali, né? Uhum. Mas eu acho que a nossa maior dificuldade aqui é justamente a questão da administração, né, Vinícius? E da própria questão do logística da coisa dos... Não, é que a parte dos... A gente tem a questão dos brindes, que a gente não imaginou que a parte logística de fazer isso, né, ia nos demandar tanto tempo. Isso. Sim. E aí, claro, envolve tem que comprar a embalagem adequada, a gente... O valor das xícaras nem é tão alto assim quanto a gente mandou fazer, uhum, né? Mas para mandar pelo correio isso custa mais do que o valor da própria xícara. É mais que o dobro do valor da caneca, né? É mais que o dobro do valor da caneca. Tô chamando de xícara de novo. Uhum. Mais do que o dobro do valor da caneca, ele é no envio, porque a caneca é pesada, né? E a gente não pensou nisso no início, uhum, né? Nem nos demos conta disso, né? Não vai ser tão caro assim, né? Uhum. Mas quanto mais longe fica o local da pessoa, mais de nós, né? Mais caro é o envio da caneca. E é interessante porque a gente chegou uma época a dividir, o Vinícius envia algumas e eu envio outras, uhum, mas o envio do interior fica muito mais caro ainda, né? Sim. Saiu R$70 o envio de uma. É, R$70. O Brasil tem sérios problemas de infraestrutura, o frete é caro, o país é imenso, isso é enfrentado por todo mundo, inclusive por podcasts que recebem apoio dos seus ouvintes. E recentemente nós começamos a adicionar publicidade nos nossos programas. Uhum. Como é que os senhores viram a reação dos nossos ouvintes para isso? E também o que os senhores acham da indústria da segurança? Eu ouço vários outros podcasts em inglês, por exemplo, e vários deles têm propaganda. Como é que os senhores veem essa questão dentro de segurança legal? Cara, assim, a gente começou a fazer, na verdade, mais por demanda, uhum, assim, de empresas que começaram a chegar até a gente para fazer propaganda, do que efetivamente pela nossa procura. A gente chegou até a anunciar um tempo no Apoia-se, lembra, Guilherme? Tinha uma classificação lá e tal. Até a gente manteve, mas agora com um pouco diferente depois de um tempo. E aí começaram a aparecer os primeiros. Aparece volta e meia, ou seja, empresas que são diretamente concorrentes da Brown Piper para fazer propaganda. Uhum. Tá? E aí, por uma questão óbvia, a gente não faz, porque quem é o principal patrocinador desse podcast é a Brown Pipe, porque a gente usa o nosso horário de trabalho, né, Guilherme? É. Para gravar isso e depois para fazer edição e outras coisas mais. Então, a gente, obviamente, a gente acaba aceitando a realização de propaganda, né? De, assim, até agora foi o quê? Foi livro, livros, curso, né? Algumas livrarias. Curso, né? Livrarias são todas muito bem-vindas, a gente gosta muito de livraria, de livro e tudo mais. Então, livrarias... A gente teve cursos sendo vinculados aqui no Segurança Legal. Uhum. Então, a gente está aberto, sim, mas a gente cuida um pouco com o tipo de propaganda que a gente faz. E a gente também procura fazer de uma maneira que não fique chato para o nosso ouvinte, né, Guilherme? Claro. Que não fique aquela coisa assim, aquela pegada. Mas a gente tem alguns formatos que a gente já disponibilizou. Uhum. Para pessoas que entraram em contato com a gente. Que era, por exemplo, fazer um episódio patrocinado, um episódio todo patrocinado, ou seja, fazer episódio sobre um assunto demandado pelo patrocinador, né? pela pronunciante, e que a gente consiga encaixar dentro desse espectro segurança da informação, direito de tecnologia, dentro que se encaixe, vamos dizer assim, dentro do nosso fluxo. Então, a gente gravaria um episódio, por exemplo... Falando para o nosso ouvinte, ó, este é um episódio patrocinado. Sim. E nós vamos entrevistar fulano de tal, da empresa X, e assim por aí vai. Mas isso ainda não aconteceu. Tá? A impressão que eu tenho é que as empresas ainda não perceberam o poder do podcast. Né? Tem toda uma discussão agora com o podcast feito lá pelas mulheres do Mamilos, que é um podcast bem famoso, assim, vocês já devem ter ouvido falar e tal. E recentemente o Mamilos contou com patrocínio de toda uma temporada de um banco, se não me engano é o Bradesco. Uhum. E aí teve toda uma discussão na internet, na tal da podosfera, né? Que é esse termo que o Vinícius não gosta, né? mas é o que o pessoal usa para falar na podosfera, né? Sim. E o pessoal dizendo, mas... Porque elas falam às vezes sobre questões políticas e tal, e econômicas, e aí o pessoal, mas agora que elas estão sendo patrocinadas por um banco... Será que elas vão querer... vão estar tão livres para falar sobre os temas? E um dos episódios lá, inclusive, foi sobre reforma da Previdência. A gente sabe que os bancos são muito a favor da reforma da Previdência. Então, o pessoal ficou com uma certa dúvida sobre se elas teriam a independência para falar sobre aquele tema. Então, a gente também pensa nisso, né? Sim. E o nosso sonho, assim, seria que nós fôssemos... patrocinados por produtos que não tivessem diretamente a ver, assim, completamente com... Ou melhor, com patrocinadores que não tirassem a nossa independência. Por exemplo, uma empresa de café quer patrocinar o Segurança Legal. Opa, seria ótimo. Opa. Sim. Porque a gente sabe que os ouvintes do Segurança Legal todos adoram café, né? E eu acho que seria o melhor dos mundos, assim, porque... Né, a gente podia até mandar, se eles mandassem, se tivesse um patrocinador, mandasse até o cafezinho, a gente podia mandar o café junto com a caneca. Olha só. Que ótima ideia. De café. O nosso receio é, né, eventualmente, ter empresas de segurança ou de tecnologia anunciando no Segurança Legal, e a nossa ideia seria, olha, nós teremos a nossa independência. Uhum. Né? Nós podemos anunciar o seu produto, né, o seu serviço, mas a gente não abre mão da nossa independência, porque acho que é o que torna o podcast interessante. Né? Deixar um podcast, de repente, com um viés ali, eu acho que daí a gente perderia muito da nossa liberdade aqui, né, Vinícius? Exatamente. Sem dúvida. Então a gente toma um certo cuidado. A gente está aberto, sim, mas a gente toma um certo cuidado. Uhum. Nós comentamos há pouco sobre formatos e eu sei que os senhores estão sempre tentando testar novos formatos. E o Cristiano Borges perguntou, quais são os projetos futuros com relação a esse tema? Os senhores pensam em novos rumos para o podcast? Continuar testando novos formatos? O que os senhores têm em mente sobre isso? Olha, a gente já tentou trabalhar nas lives, né, de que até um dos itens adiante ali, né, mas a questão das lives é um outro formato, né, que envolve vídeo também, envolve uma série de outros elementos, né, Eu respeito muito o youtuber que consegue fazer um vídeo por dia, alguns conseguem, sim, né? Porque o fazer uma live é algo envolve muitas variáveis, né? Desde luz, desde qualidade de internet. Eu inclusive, troquei meu provedor de internet justamente porque a gente não conseguiu fazer uma live por conta da qualidade do meu provedor. Não, a gente fez, mas a tua qualidade de vídeo ruim, não, né? ficou como a gente queria. Foi. E então tem uma série de questões, assim, o tempo para fazer uma live, ele é muito, mas muito maior do que o tempo para fazer um episódio normal, né? Então a gente fica se questionando se... Na realidade, a gente não tem o tempo, né, para investir mais em lives, por exemplo, que era uma das coisas que a gente queria fazer com mais intensidade, né? Talvez vídeos pré-gravados seja uma das coisas, né? Aí a gente atingiu finalmente, a gente passou dos 1.000... Uns 1.000 inscritos no YouTube, né? A gente tá hoje com 1.007, que a gente precisava para conseguir desbloquear umas outras funcionalidades lá, inclusive vídeos pagos e coisas assim, né? E a nossa ideia, até eu andei investindo, inclusive, em equipamento para isso, para a gente poder gravar, a gente gravar vídeos que não são ao vivo, mas produzir mais material para botar no YouTube. Mais vídeo mesmo. Live, talvez a gente ainda faça alguma, eventualmente, mas sim, eventualmente. Porque realmente, como o Guilherme colocou, é bem mais delicado. A gente tem que estar aqui, tem que ser à noite, tem que ser um horário que os nossos ouvintes também possam. Sim. E a gente tem família, né? A gente trabalha amanhã, tarde e noite, tem que ver como organizar as coisas. Sim, sim. E aí não pode nada, tecnicamente, tem que estar tudo alinhadíssimo, porque se dá um problema, tu tem os nossos ouvintes, né? Nossos telespectadores, nossos, né? Que ficam lá do outro lado. Aí se dá um pau qualquer, não dá. Não é só eu e o Guilherme aqui tentando... a gente faz depois, não sei o que. Não, tem que ajustar na hora. Então, tem uma série de outras coisas aí. Mas, sim, a gente pretende gravar vídeos e produzir esse tipo de material, né, para colocar no nosso canal no YouTube. Porém, é importante lembrar que somos ainda só eu e o Guilherme e o Fábio aqui no outro lado. Sim. O Fábio grava... né, o resumo de notícias. Eu faço a gravação de quando eu e o Guilherme gravamos. Eu faço a parte. Eu sou o técnico de som, seria correto? Engenheiro de som, talvez. Sim. Ah, não, melhorou. Eu não engenheiro. Sou engenheiro de som, melhorou. Tá, mas eu cuido da parte técnica aqui da gravação do lado de cá. E o Guilherme, toda semana, né, ele faz a pós-produção, tanto desses que a gente nós gravamos, eu e o Guilherme, quanto do resumo de notícias do Fábio. Exato. Então, assim, isso aqui dá uma trabalhada danada. E eu fiquei com uma inveja, cara, ouvindo o pessoal do Foro de Teresina falando nos bastidores deles. Eles têm uma pessoa que faz só, por exemplo, a produção, sabe? Olha. Prepara pra... E aí eles chegam... O que eles têm que fazer é estudar a pauta deles, chega lá pra gravar e acabou. Sim. Então, eles têm lá a pessoa que levanta os assuntos e larga pra ele, não sei o que. Tem uma outra pessoa que cuida só da pós-produção. Então, tem várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo, com várias pessoas diferentes. É uma equipe maior. Aí, tu pega canais que são minimamente bem feitos, assim, que pode dizer, não, isso aqui tá legal, tá num nível bom, né? No YouTube. Tu vai ver, cara, tem uma equipe por trás. Sim. E aqui somos eu e o Guilherme. Sim. e o Fábio gravando lá. Sim. Se a gente gravar áudio, se a gente gravar, desculpa, vídeo... A gente vai ter uma edição de vídeo para fazer depois. Exato. E aí já é outro nível de trabalho. Sim. É. Então, por isso que é tão delicado isso para a gente. E só uma última coisinha antes, né, sobre esse tema, né, outros projetos. A gente está pensando, sim, em fazer alguns cursos pelo Segurança Legal. Olha! Né, cursos pagos. O próprio pessoal, os apoiadores têm... solicitado isso. Sim. Mas isso também, e até já perguntaram mais de uma vez, quando é que vem os cursos? Olha, isso, pessoal, não é simples, sobretudo porque a gente quer fazer algo de qualidade. Então, a parte de dar o curso para nós, claro, vai ter um tempo de preparação, mas é algo que a gente já faz, né? Nós somos professores, mas a parte técnica é muito delicada, porque tem plataformas para isso. A gente não quer fazer botar lá num, sei lá, num Coursera ou num... Qual é o nome daquele outro, Vinícius? Udemy. Udemy e tal, porque a gente acha que aquilo ali fica, não fica no padrão que a gente gostaria. E todas as ferramentas que a gente avaliou até agora, inclusive a gente já fez reuniões com fornecedores dessas plataformas, uhum. todas elas são pagas e são muito caras, assim, é muito mais do que a gente tira hoje com o podcast. Então, é algo que a gente tem que dosar. A gente até chegou a pensar em desenvolver, né, Vinícius, uma plataforma para isso, de tão caro que é, né, contratar isso. Então, é algo que a gente está pensando, mas a barreira inicial agora é justamente o custo, porque a gente teria que pagar para fazer esses cursos. É, né? Então... E tem um detalhe que a gente tem que ver ainda, tem isso, de novo, o vídeo não pode ser um vídeo gravado de qualquer jeito. Sim. É. Então, tem que ter uma produçãozinha, tem que ter algum cuidado aí. E o nosso tempo tem estado bem escasso. Uhum. É. Bem escasso mesmo. Sim. A gente quer fazer, mas a gente tá indo devagar, né, no processo para fazer uma coisa decente. Não, uhum. não fazer não, uma coisa jeito. Mais ou menos. Sim. Né? Sim, e olha, das questões que nós recebemos dos nossos apoiadores, eu acredito que o tema mais comum ou que gera mais curiosidade entre os nossos ouvintes é como é o nosso processo de gravação, que softwares nós usamos. O Rubens Padovese, por exemplo, perguntou: vocês usam o quê? Usam Skype, usam Hangouts? Como é que funciona a salvaguarda? Vocês têm backup? E se acontecer de cair a energia elétrica? Então essa é uma dúvida comum dos nossos ouvintes. O Rafael Pimenta, por exemplo, ele perguntou como é que é o processo de edição. A gente sabe que isso é difícil, é melindroso, você tem que ir lá todo fazer um trabalho minucioso. O Guilherme Felício, por exemplo, ele quer saber como vocês escolhem as trilhas. Olha, as trilhas são muito bem escolhidas, assim, são interessantes. Vamos detalhar para os nossos ouvintes como é esse processo de gravação e edição. Tá, vamos começar pelo começo aqui. Uhum. Vai lá, Vinícius. A gravação hoje a gente faz toda no Linux. Olha. A gente usava o Mac OS há um tempo atrás, uhum. ainda está o Mac aqui do lado, já citei isso algumas vezes nos nossos episódios. Uhum. E a gente está gravando no Linux já faz um tempo, né, Guilherme? Porque a gente virou 100% pro Linux. Então aqui no lado de cá eu gravo utilizando o software Ardor, tá? Ardor, né? Tem que ver, tem um U, né? Então é Ardor. Uhum. Não sei, tem que ver como é que os criadores querem que a gente pronuncie isso. Mas enfim, a gente grava nesse Ardor, no Linux, usando o Jack, para quem já tentou gravar alguma coisa, usando o Jack para fazer os pipes aqui, os redirecionamento dos áudios. E a gente ou usa o Jitsi Meeting para gravar, uma sala no Jitsi Meeting, ou no Appear-in, ou ainda no Discord, e Skype nós abandonamos. Quer dizer, eventualmente, se a gente é obrigado a usar, a gente usa. Sim. Tá? Mas há muito tempo, né? Há muito tempo, que faz muito tempo que a gente não usa o Discord, porque a qualidade a qualidade de áudio do Skype ficou ruim. Sim. No Linux faz um tempo. Uhum. E nos parece que foi uma coisa meio opção da Microsoft. Sim. Então, assim, a gente meio que largou de mão o Skype. E aqui, usando o Jack Day, o Ardor, como nós estamos agora, assim, neste momento, o Fábio está vindo via Discord, o Guilherme está vindo via Peerin e eu estou gravando com o microfone local. Uhum. Ah. E aí, usando o próprio Ardor, eu tenho canais de retorno específico para cada convidado, né, e tenho o meu canal de retorno, e eu redireciono, então, entre nós o áudio. Ou seja, o áudio que eu recebo do Guilherme vem para mim e vai para o Fábio, o áudio do Fábio vem para mim e vai para o Guilherme, e o meu áudio vai para os dois. E a gente pode ter quantos convidados a gente quiser nesse mesmo esquema aqui. Uhum. Por que a gente usa dois softwares separados? Para a gente ter cada um em um canal separado e eu poder controlar de forma individual o áudio aqui. Uhum. E aí, feita a gravação no lado de cá, eu gero os arquivos para o Guilherme, e aí o Guilherme... Guilherme, contigo. O Guilherme faz a pós-produção nesse lado, no teu lado ainda. A grande vantagem desse modelo é que nós temos três, no caso de hoje, né? Sim. Mas assim, nós temos uma trilha separada por convidado, né? Por pessoa, né? Então aqui hoje nós temos três trilhas. Uhum. Ao contrário de alguns podcasts e ao contrário do que a gente, por exemplo... por que a gente não usa o Hangouts? Primeira qualidade, eu não acho tão boa a qualidade do áudio do Hangout. É, não é tão boa, é verdade. E no Hangout a gente teria uma trilha para todo mundo. Uhum. qual o problema disso? É, se, por exemplo, todo mundo começar a falar ao mesmo tempo, que é uma coisa que eu odeio em podcast e que as pessoas não, não se dão conta, não falem todos ao mesmo tempo, porque pro ouvinte fica uma salada, você não consegue distinguir, né? Sim. Então, mas às vezes isso acontece, a gente tá falando, é comum acontecer. Então, quando isso acontece, em três trilhas diferentes ou em duas trilhas diferentes, a gente consegue isolar uma da outra, consegue editar uma da outra, inclusive ajustar o volume para que todas fiquem com o mesmo volume. No Hangout não dá. Se um tiver mais baixo e outro mais alto, ferrou. Até dá para dar uns filtros ali, que a gente usa vários filtros, né? Essa é uma outra coisa, né? Na parte da edição, a gente tem a sincronização das trilhas, né? Que é algo relativamente simples. Eu gravo também a minha trilha aqui para um backup, né, Vinícius? Porque uhum. O Vinícius lá na parte dele, ele tem no break. Eu Sim. Aqui não tenho no break. Então, eu gravo a minha parte aqui, uhum. Que fica com uma qualidade ainda um pouco melhor, mas qualquer coisa que aconteça aqui, tem ainda a parte dele lá, que se acabar tudo, ele consegue manter ainda. É. Nunca aconteceu da gente perder um episódio, né? É, acho que não, né? E é mais... Não, perder um episódio, não. Tô pensando, não. Acho que nunca aconteceu. É, a questão de falta de luz é mais frequente aqui do que com o Guilherme lá. Em Porto Alegre. Eu tô em 3 de maio, né? Tô no interior. Aqui às vezes acontece, mas nunca aconteceu. Não, mas eu digo durante a gravação. Não, nunca aconteceu. Não, aí contigo não, mas comigo aconteceu mais de uma vez. Inclusive, quando eu vim morar em 3 de maio, quando eu percebi que volta e meia caía energia aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu comprei em Porto Alegre, no meio da mudança, na real, que eu já tava ligado nessas faltas de energia aqui em 3 de maio. Uhum. Eu comprei, quando eu vim de mudança, eu já vim com o no-break. Sim, um bom no-break. Eu comprei e trouxe embalado na caixa. Eu tenho um no-break aqui com duas baterias. Uhum. Então eu posso ficar aqui umas 4, 5 horas funcionando, sem energia, com tudo ligado. Uhum. E vai numa boa. E já aconteceu, enquanto nós estávamos gravando, de apagar tudo aqui e o no-break começar a apitar, dizendo que entrou no uso das baterias. Olha só. Então, nesse sentido, já nos salvou algumas vezes. Mas mais aqui por 3 de maio mesmo, que volta e meia falta de energia. Uhum. E tem, assim, na parte da edição ainda é feita em Linux, né? Eu uso o Audacity para fazer isso. Sim. Não é um programa muito avançado, assim, o pessoal às vezes usa Sony Vegas, aqueles, né? Mas é tudo para Windows, então... O Audacity aqui tem conseguido mais ou menos nos atender. Eu uso uma série de plugins de áudio para fazer a normalização do áudio, para fazer a retirada de ruído. Então tem uma série de plugins que é feito todo um tratamento no áudio para melhorar a qualidade, né? Isso demora um tempo também. É, a pauta fica no Google Docs, então a gente faz a pauta e divide entre os convidados. Sim. Né? O que mais que tinham perguntado? As trilhas sonoras, né? Sim. A gente tem um banco de trilhas, até o Guilherme Feliz falou, né? A minha filha de 10 meses adora trilha de abertura. Sim. Ih, mudou. É, logo hoje que mudou, a gente fez uma mudança na trilha, mas se o pessoal quiser a trilha antiga e nos falarem isso, a gente volta para a antiga, não tem problema também. Mas a gente pega tudo isso no freemusicarchive.org. O Vinícius vai colocar no show notes depois, mas é um site que tem músicas que podem ser usadas, que não são, né, na licença Creative Commons, e a gente tira as músicas de lá, até para evitar problemas com direitos autorais, enfim, embora todo mundo na podosfera use músicas protegidas e não pague o ECAD, sim, né, em tese, teria essa questão. Então a gente tira de lá, a gente tem um banco já aqui na minha máquina, né? E eventualmente eu vou selecionando entre... Basicamente a gente tem umas 10 trilhas assim da segunda parte que já estão ali prontas, né? Mas eventualmente quando eu tenho vontade eu escolho uma outra diferente lá e aí é dali que a gente tira as trilhas. É, né? E mesmo assim volta e meia quando a gente subia no YouTube, o YouTube tirava nosso vídeo do ar. Tem mais essa. Sim. Mesmo com as trilhas... Mesmo com as trilhas free. Aí a gente parou de subir os episódios pra lá. É. E tem uma outra coisa, né? O próprio Assolini, como é que é pra ti, Assolini, que viaja muito mais do que a gente? Ah, sim. Como é que é gravar em viagens? Como é que é o teu... Porque várias vezes você já teve que gravar enquanto estava viajando. Como é que é conciliar isso? Sim, várias vezes. Não é fácil, eu digo para os senhores. Mas para gravar eu uso o Audacity também. Gosto bastante do software. É bastante intuitivo, é tranquilo de gravar. Tem um microfone Arcano. E quando eu não estou em viagem, essa é a estrutura que eu uso para gravar. É, agora, em viagem, já aconteceu, por exemplo, de eu viajar e esquecer de levar o microfone. Aí eu fui obrigado a gravar com o smartphone. A gente sabe que a qualidade não fica a mesma, mas para ter o podcast. Mas olha, é difícil gravar. Gravar em viagem é um pouco mais complicado, porque nos primeiros dias você está sob efeito do jet lag e isso afeta bastante. Agora, em duas viagens recentes, eu tive problema com voz, eu perdi a voz, talvez pela mudança de temperatura, viagens longas. E a minha sorte, também para a sorte dos nossos ouvintes, é que isso aconteceu no intervalo entre o resumo de notícias. Então, os ouvintes não perceberam isso, mas é bastante desafiador. E também a questão de você achar um lugar bom. Eu tenho escolhido geralmente gravar nos quartos de hotel, mas tem quartos de hotel de todo tipo. Tem uns que tem um som melhor, o som reverbera melhor, tem outros com acústica melhor, né? Então, assim, é interessante, mas tem lá os seus desafios para gravar em viagem. Os ouvintes e não... como é que é o teu processo? Os ouvintes não fazem ideia dos lugares onde eu já gravei o podcast, em muitos lugares diferentes. Inclusive, eu vou comentar aqui, já cheguei a gravar até no banheiro por ter Sim. Porque o lugar lá tinha um som melhor, o som reverberava melhor e tem essas questões. Qual foi o episódio, Fábio? Qual foi o episódio? Eu não vou lembrar agora, eu preciso olhar, mas... Ah, tu tinha que dizer qual era o episódio de gravar no banheiro, cara. É bem provável que o Guilherme saiba, porque às vezes ele vê que o som tá meio diferente, assim. É pergunta, né? Esse episódio aqui tá... O som ficou um pouco diferente. Fala, sou eu tentando achar um lugar bom aí, com uma boa acústica pra gravar o episódio. Isso, nas viagens, é um desafio também. E como é que é o teu processo, Soline, de fazer a curadoria das notícias, assim? Eu imagino que isso não seja, não seja tão fácil. Tu tem algo assim no teu dia a dia que, tu tá, sei lá, tá na rua, vê uma notícia interessante, o que que tu faz? Uhum. Tu manda pra algum lugar? Como é que é? Sim, eu uso duas plataformas, porque eu vou no intervalo entre um programa e outro, eu vou coletando as notícias que eu acho interessante e que... eu gostaria de comentar no programa, porque é uma notícia importante ou que eu acho que vai ser de utilidade para os nossos ouvintes saber mais sobre aquele tema. Então eu uso duas plataformas. A primeira é o Pocket, que é um software para você gravar artigos para você ler posteriormente, né? É uma plataforma que antigamente se chamava Read It Later. Então é exatamente isso, porque eu quero ler depois, então aquele tema é interessante, então ele salva, ele cria lá uma lista de artigos salvos, né? E eu uso bastante o Newsel com dois Zs. E o Newsel é interessante porque nesse mundo da segurança da informação, o Twitter é muito importante. Então você tem pesquisadores, você tem pessoas que trabalham na área que primeiro comentam o tema no Twitter. Então você filtrar o que vem pelo Twitter é importante. É um canal onde tem muitas discussões muito valiosas para a nossa área. Então, como é que eu coleto isso? Eu utilizo o Newsel, onde ele seleciona para mim os links mais compartilhados pelos perfis que eu considero importantes da área, e ele me manda um resumo diário desses links, das matérias mais comentadas. E com isso, mesmo sem ter tempo de ler o feed do Twitter, eu consigo saber o que está sendo mais comentado, e aí eu vou atrás de um perfil ou outro que eu sei que entende bem daquele tema para ver o que eles acham do tema, né? Então, eu uso essas duas plataformas. Depois que eu tenho os links já coletados, eu coloco eles no Google Docs, onde eu vou fazer a seleção das notícias, e o processo da seleção é mais ou menos esse. A primeira notícia, as primeiras notícias são as que eu considero mais importantes, né? Então são aquelas que são as mais comentadas, as que tiveram maior impacto na semana, e eu sempre vou terminar com uma notícia um pouco mais light, né? Um pouco mais relax, porque a gente sempre fala de coisas ruins, né? De vazamento, roubo de informações, ataques. Então eu sei que acaba ficando um pouco pesado, mas o começo são essas notícias importantes e no final eu vou tratando de temas mais simples ou temas mais leves para o ouvinte não terminar com aquele programa muito pesado. Então esse é o meu processo. Exato. Como é que é mesmo o nome dessa última fé? Newsel? Newsel, como é que se fala a letra? N-U-2-Z de zebra E-L. Uhum. Newsel. Tem uma outra curiosidade que eu acho que a gente nunca comentou isso aqui, né? Talvez seja a maior curiosidade desse episódio aqui. Claro, o Vinícius já comentou que eu e ele nos conhecemos já há muito tempo. Uhum. Somos amigos, né? Sim. Como também somos do Assoline. Disse amigo, eu disse que a gente se conhecia. Tá bom, valeu, obrigado. Mas e que seja meu padrinho de casamento, isso também. Não quer dizer que seja amigo do não cara. Não quer dizer que seja amigo. mas uma curiosidade que é muito interessante é que nós não conhecemos o Assoline pessoalmente, né? Nunca vimos em todos esses anos. Nós nunca conseguimos, né, que a nossa agenda, exato, a gente mora em estados diferentes, né, que a nossa agenda é fechada. Por isso, inclusive, que nós não temos uma foto nós três juntos, né? Sabe o que eu acho? Uhum. Que a gente vai acabar, o dia que a gente conseguir juntar os três para gravar presencialmente, uhum, vai ser alguma coisa assim... Nasceu nas Filipinas, ou na Rússia, Alasca, sabe? Lá no Alasca. Pois é. China, talvez, porque o Fábio, ele anda o mundo inteiro. Sim. A gente nem sabe, de repente. Lugares remotos como Porto Alegre, dificilmente. Pois é. Como nós comentamos antes de iniciar a gravação, é mais fácil eu viajar para Singapura do que para Porto Alegre, né? Que aqui aqui no país. Mas claro, tendo aí uma oportunidade de ir a Porto Alegre, nós vamos sim gravar juntos e vamos provar aí do famoso e excelente churrasco gaúcho. Pode apostar isso. Pois é. Senhores, então, entre os programas que nós gravamos da edição 100 para cá, existem programas diferentes com reações diferentes dos ouvintes ou mesmo da indústria da segurança da informação. Eu queria que os senhores comentassem exatamente sobre esses programas diferentes que nós temos. Estamos sempre tratando de temas novos em cada programa e a gente sabe que cada um tem a sua repercussão diferente. A gente teve oportunidade de fazer coisas, de fato, assim, bem fora do que seria, eu acho, que o comum num podcast de segurança da informação e direito da tecnologia. Uhum. E o pessoal gosta quando isso ocorre, assim, né? Quando a gente faz alguns desses temas meio que desviantes, assim. Inclusive, o último episódio que a gente gravou, o 199, que foi um tema livre, né? Que a gente explicou lá e tal. A gente ficou com uma dúvida, assim, será que o pessoal vai gostar, né? E a gente recebeu bons feedbacks sobre isso. Até o próprio Assoline ouviu e disse que gostou, disse que ficou bacana e tal. E outras pessoas lá no grupo também comentaram. Então é algo que talvez a gente repita no futuro, assim. E a gente também gostou, né, Vinícius, de fazer. Foi bem diferente pra foi nós. Foi uma coisa que aconteceu meio que por acidente. Eu vinha de uma série de noites bem mal dormidas. E por questões envolvendo os pequenos, né, em casa. E eu tive também uma semana bem atípica. Bem atípica, então acabou que a gente tava lá, aí, cara, vamos jogar pra semana que vem esse negócio, porque eu não tô legal pra gravar, não. E o Guilherme, eu também, não sei o quê. Cara, quem sabe a gente grava, mas vamos gravar solto, sabe? Vamos gravar sem... Sem se preocupar muito com a pauta e tal, uma coisa mais livre. Aí a gente até chegou com o nome, eu acho que o nome não ficou muito bom, mas foi o nome que a gente conseguiu pensar na hora, que é o tema livre. E aí a gente acabou gravando esse episódio, que ficou uma coisa mais light, assim, sabe? Mais descontraída. O pessoal curtiu, né? O pessoal curtiu. Até agora eu pensei no nome, Guilherme, a gente podia chamar Digressões do Segurança Legal, o que tu acha? Bah, nome difícil, né? É um nome para que as pessoas... É um nome assim, é aquele nome que já mostra que as pessoas que vão conversar nem sempre terão estofo sobre aquilo que, sobre o tema escolhido. O que tu acha? Vamos pensar. Vamos avaliar esse tema ainda. Para não, dizer não, ficou, pra não dizer não, assim, cara, não, vamos pensar. Acabou nisso. Ficando diferente, né? E a gente gravou também uns episódios ao longo da história aí do Segurança Legal. Uhum. Teve episódio que a gente gravou sobre educação, né? Sobre a questão de dar aula. Então, talvez a gente venha gravar um aí relacionado a essas questões que nós estamos há horas para gravar. Eu gravei com as gurias lá do Pode Programar. Uhum. É. E a gente não fez o retorno que a gente ia fazer, né? Isso. Que é gravar falando sobre as mulheres na TI. E não sobre as mulheres, mas sobre outros profissionais de TI que se identificam de forma diferente com relação ao gênero. E ver como é que a TI acolhe isso, como é que se acolhe, como é que são as experiências. É uma coisa que foge um pouco do tema segurança, da segurança da informação. Talvez tenha um pouco de direito à tecnologia, né, Guilherme? Talvez. Sim. Bem. É, da discriminação. Mas é o direito de maneira geral, né? De maneira geral, sim. E aí são, tem tema assim, que a gente eventualmente faz isso. Talvez, como a gente teve um bom retorno desse último que a gente gravou com tema livre. Talvez a gente venha a fazer mais episódios assim, que para nós também fica mais fácil, né? Uhum, fica mais fácil. A gente teve, por exemplo, episódios diferentes, assim, quando a gente gravou com o pessoal lá em Brasília, com o pessoal do IBDEM, uhum. no Criptografia e Direito, no episódio 171, uhum. foi muito legal. Foi quando a gente teve nesse evento, né? E a gente teve a oportunidade de entrevistar as pessoas. Então a gente levou os nossos gravadores lá, o nosso estúdio móvel, né? Do Segurança Legal. E conseguimos gravar com as pessoas lá naquele hotel maravilhoso lá, que é em Brasília. Não vou lembrar o nome dele lá, mas um ambiente muito propício, assim, pra gravação. Não era o Palace Brasília? Brasília Palace, uma coisa assim. É. Foi um dos hotéis... Que foi projetado pelo Niemeyer, né? Exatamente. Então, isso foi bacana. Aquela das crianças, a gente gravou 3 seguidos sobre crianças, que foi o 118, Exposição de Crianças na Internet, 119, Internet dos Brinquedos, e 120, Segurança Não é Brinquedo. Uhum. Isso deu muita... Foi assim, o pessoal gostou muito, embora Sim. não seja um dos mais ouvidos. Inclusive o pessoal do Instituto Alana escutou, nos mandou um feedback muito bom. Então esse é um episódio... São 3 episódios que a gente considera muito importantes... De um tema que nos é muito caro, né? Que é como a tecnologia pode afetar pessoas mais vulneráveis, Sim. enfim, né? Que são as crianças, né? Uhum. O Operação Serenata de Amor, que é do pessoal desse mesmo nome, né? Que faz lá a análise dos gastos no Twitter. Recentemente, inclusive, eles tiveram um problema lá, o Twitter andou bloqueando o robô deles, enfim, que é dos gastos do Congresso. Uhum. 2 episódios sobre a questão do uso da tecnologia, que é o minimalismo digital e o ser, ter e parecer, que questiona um pouco essa... E o próprio 10 razões para sair lá das... Como é que é o nome? Das redes sociais. Deletar Sim. agora as suas redes sociais, uhum. que são temas que a gente questiona um pouco esse uso desmedido e irrefletido das tecnologias. Uhum. Teve o pessoal lá do Iris, que gravou 2 vezes com nós, que a gente gosta muito desse pessoal. O nosso amigo Davi Teófilo gravou lá no IGF, no Internet Governance Forum, em 2017. E a questão do uso de dados por farmácias, que eles tiveram envolvidos diretamente junto com o Ministério Público. O curso Luso Brasileiro em Direito Eletrônico, lá em Lisboa, que eu gravei com o professor Cristiano Colombo, meu amigo Cristiano Colombo. Uhum. A gente conseguiu gravar lá sobre o curso. Seguro contra haters, que eu já falei aqui. Antes, e aquele da fotografia e segurança, que talvez tenha sido a nossa maior viagem uhum. no Segurança Legal, né, Sim, Vinícius? Sim, aquele acho que foi a maior viagem que a gente fez. eu acho... Ainda ser batido por um outro episódio. Não, eu acho que é um bom balanço de programas técnicos, de programas que tratam mais comportamento, interação do ser humano com a tecnologia. Eu acho que é um bom balanço. Eu acredito que os nossos ouvintes apreciam essa mistura. Ok, senhores, e para terminar essa edição onde nós fizemos aí um balanço do programa e compartilhamos um pouco dos nossos bastidores. É outra pergunta comum que a gente recebe: quais outros podcasts nós ouvimos? Então, para fechar esse episódio, gostaria de convidar os senhores para compartilhar quais programas os senhores têm ouvido. Eu vou compartilhar os meus também. Mas olha, essa lista está sempre mudando, é uma mutação eterna, porque eu estou sempre adicionando novos programas para ouvir. Eu imagino que os senhores também, mas vamos compartilhar com os nossos ouvintes o que nós temos ouvindo ultimamente. Eu estou sempre buscando coisas novas, mas eu tenho ouvindo atualmente dois podcasts que falam sobre carreira e vivência no exterior, que é o Carreira Sem Fronteiras e a série de podcasts do Onden, que é o nome disso é Mundo, onde eles entrevistam pessoas que vivem em diferentes partes do mundo, como é viver nesse lugar. Esse tema me interessa. E também dois podcasts novos que eu adicionei aqui ao meu feed. Os dois são em inglês, mas eles tratam de notícias a respeito do Brasil. É o Explaining Brasil e o The Brazilian Report. Ambos falam sobre a nossa realidade, mas em inglês. E por que eu os ouço? Às vezes, com algum colega de trabalho, ou mesmo no meu trabalho, eu preciso explicar algo local para um estrangeiro. Uhum. E o fato de eu ter, ter acesso a esse programa já explicado, ou com esse tema já em inglês, facilita bastante, né? Facilita bastante na hora de compartilhar, ou na hora de comentar, indicar para alguém. Na área de segurança da informação, eu tenho ouvido atualmente em inglês o Insecurity, o Cyberwire, que é bem no formato jornalístico. Eu tenho ouvido em espanhol dois que eu ouço já há algum tempo, o Secure Podcast, que é gravado por companheiros de trabalho lá da Argentina, e tenho ouvido também o Crime Digital, que é feito por um mexicano, que também é muito bom. E surpreendentemente um novo que eu comecei a ouvir em inglês, que é muito bom, muito bem produzido, é o Cyber, do site Motherboard, que tem uma excelente equipe que cobre segurança da informação, fora vários podcasts de idiomas, de finanças pessoais, de investimentos. São os que eu ouço atualmente. Agora eu gostaria de saber dos senhores. Olha, eu tenho diversos podcasts de segurança da informação aqui no meu feed, né, no meu agregador, mas eu confesso que nos últimos meses eu tenho, praticamente não tenho os ouvido, porque eu tenho utilizado o podcast até como um pouco de terapia, assim, sabe? Okay. Então, às vezes o mundo é tão corrido, enfim, e para que a gente não fique bitolado só naquele tema que já nos envolve no trabalho, no podcast, eu estou ouvindo coisas completamente fora, assim, da parte de segurança e de direito da TI. Então, eu tenho utilizado o podcast para tentar compreender e passar um pouco sobre esse momento político que o Brasil vive, que é tão tenso, né? Parece que toda aquela polarização ainda da campanha ainda não passou. E eu tenho ouvido, por exemplo, o Xadrez Verbal, que é o podcast que eu mais tenho ouvido, que eu sou muito assíduo, assim, embora ele seja longo, eu vou dividindo ele ao longo do dia, que é sobre política internacional, mas eles tratam quase sempre, assim, sobre um ou outro aspecto brasileiro, até a questão da Venezuela, eles falam bastante, são especialistas nessa área, os caras sabem tudo de história, acho até que um deles é professor de história. Então, e como eu gosto de história, ele é um podcast que eu mais tenho ouvido ultimamente, né? Junto com esses de política, assim, o NBW é um que eu gosto bastante, o Foro de Teresina também, eu sou muito assíduo, assim, eu acho que eles fazem um podcast muito bom, embora às vezes eu tenha uma outra reserva ali quanto ao conteúdo, mas é sempre bom a gente ouvir coisas que a gente tem reserva, né? Sim. O Anticast também é um que eventualmente eu escuto, assim, mas eles têm falado bastante sobre política também, mas eu acho que às vezes eles pesam um pouco a mão, assim, às vezes, eu discordo às vezes de umas coisas, mas como eu disse, é bom a gente ouvir coisas que a gente discorda. Sim. Tem um podcast que eu participo, que eu faço lá na faculdade onde eu dou aula na graduação, que é a Sezuca, né? Então a gente está tentando manter lá o Sezuca Talks, que é um podcast sobre que a gente entrevista professores da faculdade sobre temas mais variados possíveis, né? Por exemplo, o último foi sobre cinema no processo de ensino e aprendizagem, onde a gente falou sobre alguns filmes lá, então convido os ouvintes lá também a dar uma escutada lá no Sezuca Talks. Durma com essa, outra que eu escuto. E o que mais? Security Now, eu ouço de vez em quando. E o Café Filosófico do Instituto CPFL. Now. É, mas bem de vez em quando. Uhum. E o Café Filosófico do Instituto CPFL, que tinha. Eles tinham parado de atualizar o feed deles, e eles voltaram um tempo atrás, e esse é um que eu gosto de ouvir também. Bom, eu, cara, eu ando escutando. A Miriam Leitão, eu não sei se chama de se é um podcast ou não, mas esses são os extratos da CBN. Colunista da CBN, sim. Isso, colunista da CBN. Eu escuto também da Rádio Band News, também tem algumas coisas interessantes ali. E do o Globo News Painel, que é aqueles três que eu separei, esses mais de notícias, da mídia tradicional entrando no podcast. Eu tenho escutado recentemente o The Shared Security Podcast por uma indicação do pessoal do nosso grupo. Eu tenho achado interessante o formato deles. Eu escuto o This American Life, que é bem legal, é um podcast que trata sobre o que assim, contextos, as questões que atingem a sociedade americana nos seus mais diversos aspectos, assim. Então são programas bem variados, tá? Bem variados mesmo, e eles trazem alguns temas mais pesados, outros mais leves, e assim por diante. O Thread Post, que eu acompanho já faz algum tempo. Um que eu comecei a acompanhar há pouco tempo atrás foi o Vida de Jornalista. O Risky Biz, esse eu acompanho, mas eu não ouço com tanta assiduidade. O Nature Podcast, que é da revista Nature. O Segunda Chamada, daquele My News. O pessoal também tem podcast. Acabei de me inscrever no Cyber. Sim, é muito bom. Que o Fábio acabou de falar, eu peguei catei que já me inscrevi. Meu Deus do céu, o do Psych Files Podcast, eu continuo escutando. O Escuta, do Nexo também. O Durma com Essa, do Nexo. Ah, esse é legal. É muito bom. O NBW, que eu não deixo de escutar. O Foro de Teresina, que eu também não deixo de escutar, é muito bom. E o BBC Trending, é muito legal o BBC Trending, eles pegam assuntos assim, normalmente relacionados a questões digitais, né, e eles trazem os temas, eu descubro muita coisa nova que eu não tô sabendo através deles, então o BBC Trending é bem legal. E um que é mais ou menos assim o meu passatempo é o Ear Hustle, tá? É um podcast gravado dentro do sistema prisional americano. Uau! Nossa. É bem interessante, bem interessante. É isso aí. E se algum ouvinte aí é nosso não encontrar o link ou o feed de algum podcast, por favor, nos escreva que nós aí, com prazer, vamos compartilhar. Isso é o que nós temos ouvido também, porque nós, além de produtores, somos também consumidores e entusiastas da mídia podcast. Muito bem, senhores, agradeço imensamente o tempo, né? Nós podemos compartilhar aqui com os nossos ouvintes um pouco sobre os bastidores do Segurança Legal, e que venham mais 200 programas. Exatamente. Que venham mais 200, que venham os próximos 200. Nos vemos então no episódio 400 do podcast Segurança Legal. Até a próxima, pessoal. Até a próxima. Até lá.